será você, ardente de paixão e raia. Você está ouvindo a Rádio Paraense AM. Música, informação, esporte, sua participação. Paraense AM, 1450 kHz. Castanhal. Está entrando no ar mais um campeão de audiência. Começa agora o programa Últimas Notícias. Últimas notícias. O dia a dia de Castanhal e região. As principais ocorrências policiais de um jeito emocionante que só ele sabe narrar. Tiago Silva. Tiago Silva, o repórter chapa quente. No calor dos fatos. Últimas notícias. Mais. De cadeia de rádio. De 16 minutos em Castanhal, hora certa das sardinhas, Robson Cruzoé, meu caro João Paulo Saraiva. Vamos para mais um intervalo comercial aqui na Frente Esportiva. Na volta, com a participação do comentarista J. Ferreira, tem a linha de passe para você conferir. Aguarde só um instante, até já. Você está ouvindo Frente Esportiva. Na Paraense AM. Sintonize. Paraense AM. Sua melhor companhia. Castanheira Imóveis. Revitalizar o estádio Maximino Porpino Filho, o modelão, a ampliação do programa Corpo Saudável e muito mais. O diamante é o material mais duro e um dos mais valiosos que se conhece na natureza. Lapidá-lo não é tarefa para qualquer um. Já a Diamantec está lapidada para valorizar e facilitar a sua vida. Produtos odontológicos de alta qualidade para um ótimo desempenho profissional. E para você que necessita de uma melhor mobilidade e qualidade de vida no seu dia a dia, a Diamantec tem o que há de melhor em produtos ortopédicos. Diamantec, distribuidora de produtos odontomédicos, distribuindo saúde, sorriso e bem-estar. Barão do Rio Branco, ao lado da Diamantina. Fone 3721-6811. Coligação Caminhando por Castanhal. PT, PP, PROS e PCdoB. Meus amigos, desde meu primeiro mandato, tenho procurado trabalhar o desenvolvimento do nosso município, em especial o bairro do Ianetão. Hoje, 99% das ruas estão asfaltadas. Sei que muito foi feito, mas eu sei que posso fazer muito mais. Para isso, peço o seu voto. Vote Zé do Ovo, 90-111. E prefeito Titã, 15. Quero dizer a cada um aqui da feira, sintam-se protegidos, abraçados e compromissados com esse grupo. Por um novo mercado de peixe. Cama com um novo tempo em que a gente tem uma feira do caranguejo mais organizada e mais digna para a população de Castanhal, por um complexo completamente diferente, que a gente tenha um mercado de carne em melhores condições. Milton Prefeito 45. Sintonize. Paraense AM. Sua melhor companhia. Esta é a Rádio Paraense AM. Estamos operando na frequência 1450 kHz. Rádio Paraense AM, a nova voz da nossa gente. Você está ouvindo a Rádio Paraense AM. Música, informação, esporte, sua participação. Paraense AM, 1450 kHz.